É, galera, esse é o DJ Elias Concordiense, mixando e agitando a galera. Escuta, meu amor, não sei se você sente, me sobe um calor, me sinto tão envolvente, como uma pimenta que arde em minha boca, como uma lagueta da forma que me toca, porque só tu sabes como usar minha.